voz de povo canta em toda esquina, ruas desalentas, teu corpo na mira, derramar em passos que marcham por tudo, rompem nas vidraças um silêncio mudo. Vem de todo canto seu sonhar latino, uma é liberdade, meu cantar de paz.